Simbora de mais uma. Essa daqui é apaixonada, menina. Essa é apaixonada demais. Edson Ribeiro, pernambucano, só sucesso. Pode beber. Bora sim. Passei na frente da sua casa e não te vi. Bateu a saudade, aí eu não te esqueci, nem vou te esquecer. A voz do coração foi mais forte, então insisti. Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui. Quando ouço você dizer, vai. Quando ouço você dizer, meu cantor preferido. Ah, isso mexe comigo, me deixa aqui sem ação, na contramão. Meu peito arde feito brasa, queimando em desejos. Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão. Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei. Eu te vi olhando nos meus olhos e assim eu sonhei. Mas eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar teus lábios cor de mel. Bora, menino! L.A. Entretenimento, Ribeiro Produções, meu parceiro Luciano, parceiro Adriano, os empresários de moral, ela é de São Paulo que curte o Edson Ribeiro. Bora sim! Quando ouço você dizer, meu cantor preferido, isso mexe, viu? Mas isso mexe comigo e me deixa aqui sem ação, na contramão. Meu peito arde, peito brasa, queimando em desejo, lembrando dos seus beijos, mas eu me afogo em solidão. Só vocês, vai. Eu te vi, estava maravilhosa. Eu te vi olhando nos meus olhos e assim eu sonhei. Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar teus lábios cor de mel. Cor de mel. Bora de mais uma.